melhor não dizer nada enquanto pensa no que vai fazer da vida. Pode ser que você pegue um caminho sem saída e não tenha outro jeito a não ser voltar pra mim. E lá fora a chuva vai molhar seu rosto, desmanchar os seus cabelos. Madrugada, vento frio, vai ser outro pesadelo quando você se olhar e se encontrar sem mim. Se a gente fica longe um do outro, vai te dar tanta saudade. Feito quando apaga a luz e o escuro da cidade faz a gente tropeçar nas pedras que estão pelas ruas. Por isso pare e pense, dá um tempo. Se a gente aqui comigo não caminha contra o vento, para não correr perigo, se essa dor doer em mim, a metade é sua. Eu e você por aí, oh. Deixar você sair assim da minha vida. Se a gente fica longe um do outro, vai me dar tanta saudade. Quando apaga a luz e o escuro da cidade faz a gente tropeçar nas pedras que estão pelas ruas. Por isso pare e pense, dá um tempo. Se a gente aqui comigo não caminha contra o vento, para não correr perigo, se essa dor doer em mim, a metade é sua. Vou deixar você sair assim da minha vida.